Portal do La Rocha. Bebo a noite inteira. Deixa a conta aí, que eu vou pagar em dobro tudo que eu consumi. Pode até baixar o volume do som pro vizinho não reclamar. Ei, dono do bar, traz mais uma aí que eu agora vou tomar. Se quiser adiantado, pode vir que eu vou pagar. Furacão da Viluzinha, vem se apaixonar. Eu sei que eu já tomei a já e a saideira, mas se você deixar, eu bebo a noite inteira. Deixa a conta aí, que eu vou pagar em dobro tudo que eu consumi. Pode até baixar o volume do som pro vizinho não reclamar. Ei, dono do bar, traz mais uma aí que eu agora vou tomar. Se quiser adiantar, eu vou pagar. Furacão da Viluzinha, repertório novo. E o